na posição 4 Romeu. Autoridade inicial reporte, reporte para ingresso no pátio 3. Irá reportar para ingresso no pátio 3. nós falamos 4-2, velho direito, mantém a escuta, táxi autorizado Alfa Kilo, 7-3, posição 3, Romeo. Fique atento ao sinalizador. Alfa 3, Kilo, posição 3, Romeo, até o corte, mantém a sua escuta, traçaria 2-2-2-4. Também na rota 2. 2022, eu estou aqui no metrô 0016, o cruzado ele é o metrô 0 e foi estabilizado. Inicial reporte, reporte ao término, portão 1. Ok, portão 1, reporte ao Salvador, o Papa Romeu, Golfo das Motos, já se encontra na posição 4 Romeu, calçado, obrigado. Gente, bom dia. Torre Salvador, passarelo 2222. 2222, teatro do estado, autorizado no 0, vento 080 graus, 0,5. 80 com 7, tem livre pouso 2222. Bronco, obrigado, bom dia. Passarei 2222, eu falo 01, libera a direita. Interno escuta, passo para o seu lado via Alfa. Quilo, parte 3, posição 4 mesmo. Alfa, quilo, parte 3, confirma a posição, por favor. 4 Lima. 4 Lima, obrigado, bom dia. 3170, essa modificação via chegada a Boné do ano, desse Metrô 0, 60, o Chetimento 10, caminhão. Я не знаю, 3170 no salão 22, autorizar ataque para o pátio 1, na Místico do Hotel Corte, de Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, tá? frequência final, a luz 454, chama Veracruz, na frequência 18, decimal 95. 18,95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Sala Azul 2454, estabilizado, ele. 2454, bom dia, trato lançado, utilizado com o sistema 0, vento 090 graus, 05 nós, e de altímetro no 0 no meio. Batilha de pouso, Azul 2454. 2454, no solo 29, autorizar ataque para parte 3 da Miscuda Del Corte e Alfa Kilo quando lá observe o sinalizador. Remota prevista 3 Lima. Bom, já tu escuta, Alfa Kilo, parte 3, posição 3 Lima, Azul 2454. 192, pronto, cópia. 192, autorizado Serra Bravo, Serra Vista, para Serra Bravo, Romeo, Foxtrot, via 3117, ele de voo autorizado 370. Pede a pouca transição, Aru, da cola pista 10, com a primeira curva esquerda. Transponder 5110, controle de Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. 370, resiste a 3.7, pouca Aru. Terceiro 10, era com a esquerda, 5.90, um baixo controle 20, decimal 8, 808, com 992. Voo 992, a saída é pouca transição, Aru. Pouca transição, Aru. Voo 992, cruzamento correto, chame no ponto 108, na minha escuta.